sujo no meu coração. Mais uma mentira, não é possível, não. Blefa, não. Que dessa vez não vai ter mais vez. Eu falei que te deixava de vez. Já virou ex. Já virou ex. Que dessa vez tô decidida. Possível não, blefa não. Que dessa vez não vai ter mais vez. Eu falei que te deixava de vez. Já virou ex. Já virou ex. Que dessa vez tô decidida. Vou te apagar.